estômago Mato Grosso até ao Ceará, por vilas e cidades do sul ao Grão-Pará. Este evangelho santo que nos legou Jesus ao povo brasileiro, levemos nós a luz. Do sul ao Amazonas, do oeste até ao mar, sacode a doce nova do amor que não tem par. Já muitos foram salvos da morte e perdição, no sangue